This is another hit. Why be so ordinary? Why just conform? Let's rip the night and hide. music. Edição de número 107 do Parabólica Europa. E aqui, Urbanão Carvelli, com os corrones gelados aqui em Berlim, mas trazendo pra você, por uma boa causa, por boa música, e trazendo pra você, claro, 3-4 lançamentos animais que você teve essa semana aqui. Se tivesse passando pela Europa, tinha ouvido nas radio stations: Sandra Karma com Flame, depois Jamiroquai com Automaton, e ah, ele vive. Sofia Lispector vive também com White Forever. Acabou de sair aqui na Europa, F9 Extended Mix, a versão que a gente ouviu. E tivemos também Futus, a musiquinha alemã, a banda alemã que traz Alice Offen. Tudo aberto. Desejo uma parabólica. Parabólica. Control. Europa. Yeah.

Oeste. Same. It's been so long since I've seen your face. Edição de número 107 do Parabólica Rom por Bonão Carvelli, ainda conosco Rony Gelados, mas pulando que não é macaca aqui no auditório. Em Berlim, na Alemanha, direto de Berlim, na Alemanha, acertou pra você. Sempre o que é de melhor. Nesse bloco aí você ouviu Baker Matt com Baby, depois tivemos Fits and the Tantrums com Handy Clap. E aí fomos pro Rewind com Lady Gaga do What You Want, Keisha com Hathaway, Median com You Are On, e The Saturday's Not Giving Up. Parabólica. Text from your ex-boy. She text from my ex. You know I always flex on my ex. You know I got a rep to protect. You know I never let it get to my head. Yeah, I never get vexed when you're wet. My DJ bring his decks on the jet. Came back, but you put me on the sofa. I knew you wanna get my respect. I don't know why you moved to mess. Point trying to prove again. They go getting loose again. We got try win, we can lose again. I got hanging around those bougie ends. See, got those to you using them. We got getting high, gonna lose some gems. Cause I love you long time, but you was intense. Seems to be trying to work out what it means to me. Nowadays, everybody want a piece of me. Notorious Southwest and East, yo. That's why I left the scene so the scene could weep. Used to check the channel man for the DVD. He and I reminisce sometimes. Time piece to East in LA getting lean with D. I don't know why you move to mansion. Who you are from, who's your friends? I got space for you and two in the Benz. And a one night stand if you do it again. Man, now me in amnesia. Brandy, you're more Ouija. After referendum, girl, I still got that visa. Sound of the future. Never stops. I just wanna fall. Oh, Station Europa. Edição de número 107 do Parabólica Europa. Urbanão Carvelli tá aqui pulando que nem uma macaca no estúdio pra trazer pra você, é claro, o que é de melhor aqui na Europa, o que acabou de sair. E por falar nisso, você ouviu aí Tini Tempo, a Text From Your Ex, saiu essa semana, você ouve primeiro Dimitri Vegas and Like Mike and Diplo com Hey Baby, Finally, Waste My Time, Darline com Folded, Yagvama, que a gente já ouviu semana passada e tô tocando de novo com Ordinary, e essa aqui é nova, Young Fathers, Only God Knows, um pouquinho gospel pro meu gosto, mas eu achei super legal e botei na programação, espero que você tenha gostado. Estamos aí, programinha por hoje chega ao fim. Urbanão Carvelli se despede. Semana que vem, claro, você tem o Parabólica Edição América, direto dos Estados Unidos com Serginho Ricardo. Um grande abraço para todo mundo que fica. Manzitzig und bis dann. Tchau. Parabólica. Todos os domingos, às 16h, Rio Sul Rádio em concert.